papai não cria o problema. Não tenho grana pra pagar um motel. Não tenho grana. Sou do tipo que frequenta bordel. Não sou do tipo. Você precisa me quebrar esse galho. Você precisa. Então me empreste o carro, papai. Papai, me empreste o carro pra poder tirar o sarro. Do meu bem, papai, eu não fumo. Papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade, cê pintava o sete. Na minha idade, mamãe tem ódio de uma tal Elisete. Pintava o sete. Aqui em casa é impossível namorar. Qual é a sua? Então, qual é a sua? Eu só quero um sarro. Meia hora no seu carro. Com meu bem. Você precisa me quebrar esse carro. Você precisa. Então me empreste o carro, papai. Papai, me empreste o carro pra poder tirar o sarro com meu bem. Papai, eu não fumo. Papai, eu não bebo. Meu único defeito é não ter medo de fazer o que gosto. Papai, eu aposto. Na minha idade cê pintava o sete, velho. Mamãe tem ódio, ódio, ódio. Pintava o sete. Em casa é impossível namorar. Qual é a sua? Então qual é a sua? Eu só quero um sarro.